Se tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Se tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com seu amor, meu som embala, embala, embala, e o coração dispara. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com seu amor, meu som embala, embala, embala, o coração dispara. Me completa noite e dia ter você aqui. Me lembrando noite e dia o quanto sou feliz. Porque você me marcou, com o coração já curtiu. Com a nossa foto ficou e um sentimento surgiu. Quem te ama não te muda, te completa. Seu amor chegou e ficou na hora certa. Já te falei, mas não espalha que eu sou seu fã. Quando eu recebo seu carinho sempre de manhã, teu sorriso me ganha, já é de costume. A cada encontro me marca com o seu perfume. Sem pressa, sem vírgula, sem ponto final. Sem regras, sem briga, amor afinal. Cada pensamento meu tem um pouco de você. É, a saudade bate forte, tenho tanto pra dizer. É, porque você me faz tão bem. Se eu te vejo, fico bem. Nosso amor é verdadeiro, então me segue, meu bem. Cada pensamento meu tem um pouco de você. É, a saudade bate forte, tenho tanto pra dizer. É. Se tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Se tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com seu amor, meu som embala, embala, embala, e o coração dispara. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com o seu amor, meu som embala, embala, embala, o coração dispara. É que ela me surpreendeu, eu me disse, sou fã. Tatuagem com meu nome, ela me trouxe amor. Ela traz paz, é minha fã, é minha fã. E eu sempre quero te ver onde eu for, vem ver. Eu sempre quero te ver no meu show, vem ver. Eu sou seu fã, eu sou seu fã, eu sou seu fã. Como é lindo ver você emocionada em me ver. Logo eu volto pra sua cidade. Logo eu volto, eu já tô com saudade. Como é lindo ver você emocionada em me ver. Logo eu volto pra sua cidade. Logo eu volto, eu já tô com saudade. Se tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Tua vida é me seguir, meu sonho é te encantar. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com seu amor, meu som embala, embala, embala, e o coração dispara. Não espalha mais, eu sou seu fã. Com seu amor, meu som embala, embala, embala, e o coração dispara. Oh yeah, yeah. De fã pra fã, família MV. Hey, yeah, yeah. De fã pra fã.